234 foi ingresso via Juliette pro 01. Juliette 01, 4234. Marcos Deca, estacionamento agora 755, ponte 612. No 755, estou autorizado, chama táxi. Chamarei táxi agora, 755. P12 agora. Obrigado. Autorização Recife 490, ciente da November. 1856, autorizado 390, aguarda a coordenação do 490. Copia o 390. Ciente, 1856, autorizado Recife 390, via Operuísc 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1198, transponder 5546. Euclid Lando, Willis Wanty, 0208. Orlando, runway 10, time 3190. 1198 é o controle, 5546 é o transponder, GON 856. 856, chama puxa sonar. Chamará, puxa sonar, GON 856. 3695, cruzando 2000. 3695, contato, radar Legolani, submantendo 360 após 2000, letra. 360, vai voar direto Leda, 3695. Positivo, subindo 360, TAM 3695. 360, na proa de Leda, TAM 3695. TAM 3628, redução 1809. 189, TAM 3628. Vai atingir 5 mil pés, o TAM 3628. Positivo, já tinha sido autorizado para 3000 com 1011. 3628. É, perdão. Então já tinha sido autorizado 3000 e 1011. Aí voltou. 722, 1011. Tá variando entre 1011 e 1012. Mais 1011.5, tá? Ali bateu no 0L5721. Gente, mantém a ponte espera. 3149, táxi autorizado à direita, Juliette Alfa, ponte espera da 10, torre 118, meio altímetro no 01. Juliette Alfa, ponte espera, chama 2, até a próxima. Até a próxima. Ground TAM 3190 vacated runway 10. TAM 3190, approved taxi via Alpha Hot Short Juliet. Alpha Short of Juliet, TAM 3190. Ajuste 1011, voo 1612. Voo 1601, desce para 5 mil pés, ajuste 1011. 1601, voo 1601. Jet 6722 estabilizado, sinal ILS. O curso do localizador que acertou no Light, velho. Complete final, check 3, chame torre 198, decimal 612, bom pouso. 1612, obrigado, senhora, daqui a pouco. 3628, desce a 2 mil pés, ajuste 1011, livre ILS, reporta estabilizado. 2 mil pés, ajustado 1011, reporta estabilizado, TAM 3628. Bono 1012, controle. Prossiga. Você tem condições de voar duna do presente? Positivo. Boa duna da presente para o sequenciamento, gol no 612, desce agora 3 mil pés, ajuste no 0111. 3 mil pro de duna, 10111, gol no 612. Decola 17, controle 198. 985729, até a volta. boa tarde, objeto 5729, cruza 1.600 pés. Objeto 5729, muito boa tarde, está sob contato radar, Sabel 340, da presente voa Leda, após Leda Bridge. Okay, da presente Leda, Leda Bridge, subindo 340, obrigado, 5729. O Gol copiou? Copiei, estou chegando aqui um pouquinho, vou encostar aqui. Tá certo, obrigado então. Charlie Alfa Tango, prossiga. Busca a vida? É, pro Nordeste, Mauro de Freitas? Setorizado guia uns pés, é com a 7 direita, na proa de buraquinho, pro Busca Vida, o Tchalha Fatão, controle 1 no 98, aciona 01 no 15. Afirmativo, corrigindo curva à esquerda. Transponder 0115. O POB? 01, acionamento táxi, torre 18612. Salvador, muito bom. Bom, boa tarde, Alcântara 567. Boa informação, papá. Eu tenho atualizado 380. Guarda a coordenação do 36? 3567, autorizado Brasília, 380, via Perzolu 17. Decola da 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 1198, transponder 5547. 0, deixando para 3000, livre da restrição. Boa no 601. O Juliette Charlie, Juliette, reporte no ideal de descida. Agora 5567, vamos para puxo e acionamento. 6722? 6722, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, 6722. Meia 1-2, autorização para o sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao localizador. Mantenha PRO, limite ao localizador, agora, 6-1-2. Charlie Alfa Tango, observe a passagem da aeronave agora na final da 1-0. Após ela, cuidado com a estrela turbulência, cruza a final e já decola direto ali sobre o estado do Congo, ok? Nove, dois, cinco, Alema, tem 1-0. Oi, 18-612. 18-612, é uma boa tarde. Regina Weber Alfa, da presente voo para a da rotatória. Atingi 3.000, gol no 601. No 601, desce agora 2.000 pés, ajuste no 011, aguardando o vetor final para o localizador. Para 2.000 no 091, voo 1601. Cadê a patama? Está fora do solo. Ótimo, Charlie Alfatango decolou os 2-4, prossiga em visual agora sobre o estado do Coco Flor e Buraquinho e chama o controle 19-8 a passar o Laude de Freitas. Semana, passar o Laude de Freitas, 1-9-8. Só confirmando, senhor, 0127 no transporte, modo normal, é o Charlie Alfatango. É, afirmativo, vai prosseguir só até buscar vida, confirme. Afirmativo, senhor. Ok, então pode manter minha escuta lá na aproximação buscar vida e chame no retorno. Chamará, senhor. É o Tralha Alfatango. 925, livre decolagem, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Tem um helicóptero ali à esquerda da pista, não vai se aproximar da pista de decolagem. 08. Boa noite, 56, aguarde só um instante para iniciar no 8. Tem um aeronave da TAM que já está para ingresso aqui no pátio e vai parquear no gate 10. Assim que o Airbus cruzar o através do seu portão, inicie em coordenação com a equipe de solo, ok? Chama Recife na 251, alternando no 33, decimal 25. 251, 3325, 57 da nossa, pela... Boa tarde, Trigo 5219, está pronto para a cópia? Da rotatória, confirme. Está ingressando Interlagos nesse momento, senhora. Foi direto rotatório, Índia November Alpha, para evitar empate com o tráfego aproximando no setor norte do aeródromo, Índia November Alpha. Somente para informação de tráfego, temos o helicóptero Charlie Alpha Tango a 500 pés na região de Buraquinho, mas não vai interferir com seu prazo, o tráfego. Paciente, está na proa da rotatória nesse momento, Índia November Alpha. Com ponto de pouso e busca vida, é o Charlie Alfa Tango. Afirmativo, chame no retorno, Alfa Tango. Chamará, Charlie Alfa Tango. 925, decola coisa 2.000. Gol no 925, está sob contato radar, subindo a nível de voo 360, saída agora levar o Fito. Olha o Fito, gol no 925. Gol no 601. Gol no 601, no completo final, chame torre 1-8, decimal 612. 862, muito obrigado, chegando. Bom final de semana. Realmente, bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, gol no 601, boa tarde. Passando externo, baixado, travado. Ciente, aguarde autorização de pouso, 601. Aguardando. Euro 2, solos 27, direito 219, senhor. Direito 219, voo no 612. E direita, subida Gole, após Gole Eval, após Eval DCT Vitória da Conquista. O controle 119 decimal 8, acione 55, 15. Vitória da Conquista 160, cabeceira 10, curva direita, Gole após Gole Eval, após Eval DCT. 198 é o controle 5219. O 3519 está correto, cotejamento, chame pronto no pátio 3. Câmara próxima, 5219. Fala, gol 612, boa tarde, pronto. Boa tarde, gol 612, continue táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, gol 612. Liga Tools, 100 graus, 1 Gol 9. 2 Gol November Alpha. A escuta, prossiga. Sobe torre 198, decimal, meia dúzia. 198, meia dúzia, Índia November Alpha. Chama a torre 198, meia dúzia, até a próxima. É. Torre Salvador, muito boa. Papá Romeu, Índia November Alpha na proa da rotatória. Torre direto para final no 7, reporte Alpha. Não copiou. 3149 vai manter. Salvador, 6-0, faltou na presente final da 1-7, reporta Índia November Alpha. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 1-8, decimal 6, e o ajuste é 1-0 no 1. Saco, seria Saco, MF, Alpha, 0. Gol no 601, tá livrando a pessoa. Gol no 601, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa vai chamar antes da Juliette, gol no 601. Quatro nove, líder, decolar, 1-0-0 graus, 8-9. Quatro nove, Juliette, controle. A sua escuta, controle. Reparando que a sua altimetria está oscilando entre 3.000 a 3.500 pés. O ajuste em Salvador é 1-0-1-1, repartindo ideal de descida. 1-0-1-1, repartindo ideal de descida, Juliette, a Juliette. Gol 1925, chama Recife no 260, alternando 128, decimal 8. Aí à sua frente, o gate é o 05. Ok, vai seguir o tráfego da companhia à frente, o gate 05, gol 9601. Recife 260, 288, gol 9625, boa. Boa. Tinha 5 autorizado a EMD. Alinhar o EMD, o bônus 755. 3149, decola os 32, controle 198. 198, obrigado. Índia November Alpha, livre pouso 17, vento 120 graus, 10 mais. Livre pouso a 17, Índia November Alpha. Nível de voo 380, após 2000 pés, senhor, curva à direita, voando Leda, após Leda, Bidev. E 2000, direto Leda, Leda, Bidev, está 3149, subindo ao 380. Azul 4261, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bridge, em Bridge intercepte a Zulu no 6, até Belo Horizonte e após conforme o plano, o controle 119.8, acione 5561. Comigo autorizado, né, Lema? Oi, comigo. Não, não. Dia November Alpha, solo aos 35, autorizado o regresso, estacionar a frequência livre. November Alpha, frequência 755, decolou aos 35, controle 198. 198, obrigado, boa tarde. Controle, voo 755, boa tarde. Voo 755, muito boa tarde, está sob contato radar na decolagem. Sobe a nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado curva direita para o Adidael. Após Dael, o senhor voa Leda Bridge. O senhor 2000, curva direita Dael, Leda Bridge, gol 1755. 2, Rio de Janeiro. 7, objeto 6722, está autorizado o Galeão. O nível é o 340. Decola da pista no zero, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, em Bidev intercept a UP November 857, até Porto Seguro, após a Zulu 16, até Grufe, e após a Zulu 14, até Toquim. O controle 119.8, acione 5557. Sede, autorizado nível 340, saída de alta, transição Leda, Upper 850 até Bidev, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 Grupo, Upper Zulu 14 para Toquim, Transponder 5557, controle 19.8, objeto 6722. Correto, 6722 e chame pronto para pushback e acionamento. Chamaremos pronto, posição 4. À esquerda pro Adjamo, após Jamo Aracaju, gol 1856. Informativo, livre extensão 390, após 2000, direto Jamo, após Aracaju, gol 1856. Juliette, Charlie, Juliette, controle. Mas escuta, controle, o Juliette agora visual com a nota. Gente, a proa ideal para cabeceira 17 seria a proa 175. Se o senhor tiver condições de voar visual nessa proa. Afirmo, já proando 175, Juliette, já Juliette. Juliette, chame torre para instruções de circuito de tráfego na frequência 118 decimal meia dúzia. 118 meia dúzia, Juliette. Pois Salvador, Papai Uniforme, Juliette, Charlie, Juliette. Juliette, Charlie, Juliette, reporte 3 recado final para o Estudo 7. Trem fixo, senhor, já na longa final da 117, Juliette. Ok, senhor, então tem livre pouso no 7, vento 100 graus, 109, Juliette. Autorizado 17, Juliette. 351-3325-3149, obrigado. No 755 chama Recife no 251, alternando no 33 decimal 25. 251 3325 ou 1755. E a gente não tem contato direto aqui com o abastecimento, ok? Então, o Pátio tem que entrar em contato com o pessoal de Pátio lá e sabe informar como proceder lá.